primeiro Luso-Laço. Colheita. Autora Graça Graúna. Recitado por Ayobami Badiru. Num pedaço de terra encabulada, Mambembe, o caminho de volta, a colheita, o ritmo, o rio, a semente. Planta-se o inhame e 9 meses esperar o parto da terra. Planta-se o caldo e docemente esperar a cana da terra. Palavra, eis minha safra, de mão em mão, de boca em boca, um porção campestre, potiguar ser.